águas frias. Não deixe anoitecer, não deixe escurecer o nosso dia. Estrelas vão fugindo entre os faróis e o mar. Deixe azul que azul. Nosso amor sumindo entre partir e ficar entre o norte e o sul. Cruzando sobre os raios antenas de TVs. Por que você me olha se você não me vê? Sobre os oceanos em doces guerras frias. Não deixe anoitecer. Cruzando raios, fechando mais uma sequência no Passaporte Brasil. Daqui a pouco eu volto trazendo muito mais para você. Daqui a pouco tem Thiago York, Milton Nascimento. Fique ligado. O Passaporte Brasil volta já. Aplicativo para smartphones. Rádio Sertão Central AM, 41 anos. 7:33. www.radiosertãocentralam.com.br. 41 anos em dia com a tecnologia. O melhor da MPB está de volta. Passaporte Brasil. Já dei spoiler na sequência anterior. Thiago York, Milton Nascimento, cantando pra gente, abrindo mais uma sequência nesta segunda-feira. Mais bonito não há. Esse é o Passaporte Brasil, na sua emissora nada preferida. Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia solidão de casa cheia. Dar a voz que incendeia. Ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Mais bonito não há. Nada mais belo que abraço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno terá imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir. Aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia solidão casa cheia. Dar a voz que incendeia. Ter um bom motivo

lugar. Ah, Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou, sou homem com H e como sou. Sou homem com H e como sou. A mamãe, aqui estou eu. Sou homem. Nas asas da MPB. Passaporte Brasil. Maurino, Dada e Zeca, oh, embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Maurino, Dada e Zeca, oh, embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Se sabe que muda o tempo, se sabe que o tempo vira. Era só jogar a rede e puxar. Era só jogar a rede e puxar. Era só jogar a rede e puxar. Era só jogar a rede e puxar. Maurino, Dada e Zeca, oh, embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Maurino, Dada e Zeca. Pescar e de pescador. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Se sabe que muda o tempo, se sabe que o tempo vira. Aí o tempo virou. Maurino que é de aguenta, aguento. Tata que é de labuta, labuto. Zeca esse nem falou. Era só jogar a rede puxar. Era só jogar a rede puxar. Era só jogar a rede puxar. Era só jogar a rede puxar. Era só jogar a rede puxar. Era só jogar a rede puxar. Era só jogar. Nana Caymmi, Dorival Caymmi, Milagre. Agora tem Gal Costa, Me Faz Bem, aqui no Passaporte Brasil desta segunda. Me faz bem o teu jeito de se enroscar, de chegar mansinho, se aninhar, de me fazer teu par. Me faz bem esse jeito bom de gostar, viajar veredas que são mistério maior que o fundo do mar. Mistério do que o mar. chamo. Toda vez que penso em lhe dar o meu amor, meu coração, se der de lhe encontrar, se der de lhe amar, se der de conquistar. Amo você. Chega. Olho, toda vez que chamo, toda vez que penso em dar meu amor, meu coração, se der de lhe encontrar. Fechamos o nosso passaporte de hoje com Cassiano, Eu Amo Você. Antes, Cal Costa, Me Faz Bem, Milagre, Nana Caymmi e Dorival Caymmi. Começamos com Zé Cabaleiro. Obrigado pela companhia, começamos muito bem a semana, em companhia um do outro, né? Esse é o seu Passaporte Brasil, você ligado com a gente na sua emissora preferida. Um forte abraço do seu amigo Marcelo Pacífico e amanhã tem muito mais pra você. É só ficar ligadinho, participe, interaja, acompanhe a nossa programação e, claro, divulgue pra todo mundo. Forte abraço a todos, eu vou continuar aqui ouvindo essa programação que tá incrível nesta segunda-feira. Valeu, pessoal. Amanhã a gente se encontra, se Deus assim permitir, aqui nessa super estação. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Passaporte Brasil. Vem aí mais um campeão de audiência. Fique ligado e até a nossa próxima edição. Tão Central, um caso de amor com você. 8 e 1. ZYH 621, 1570 kHz, Rádio Sertão Central AM, Senador Pompeu, Ceará. Organização Fonseca Coelho, Direção Geral Coelho Júnior. Começa agora no seu rádio. As melhores músicas românticas inesquecíveis. Sorry, all that you can say. Levando até o seu coração as mais belas canções de amor. No shooting on there. To light one as beautiful as you. Está no ar. Yeah, baby. Hello, everybody. Estamos de volta. Esse é o nosso Songs of Love. E daí, como é que estão por aí? Tudo bem? Eu por aqui, Junior Pinheiro, estou muito feliz de estar com vocês a partir de agora e convidando você para viajar no planeta chamado amor. Hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, vamos abrindo muito bem com Cut and Crew, aqui no nosso Songs of Love. My breath. Close my eyes. Don't believe a word a beautiful day. Llegado a esta situación de odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor. ¿Por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parte en dos. Toda la indulgencia nunca das un yo. ¿Por qué insistes? ¿Por qué? ¿Por qué? Renaces embriagada ni por el que dirán. Me increpas consternada, yo respuesta te valdrá. Gastas con cada porqué. Culpable de quererte tanto que me equivoqué. Yeah. Encerrando por aqui o primeiro bloco no nosso Songs of Love. Está curtindo por aí? A gente vai parar um pouquinho já já e eu volto com muito mais. Estamos apresentando Songs of Love. Songs of Love. O romantismo está no ar. Sertão Central, está no 1570. Ar. Você vai se apaixonar. 8 e 18. Aplicativos Sertão Central AM para smartphones e tablets. Android Sertão Central AM e iOS Rádios Net. Muito bem, voltamos e agora tem Destiny's Child. Love aqui no Songs of Love. Giving up on love. I didn't think a good man existed in this world. I was tired of searching because relationships I dealt with in the past couldn't fathom being monogamous. And when I least expected it, I found you. And because of you, I know how it feels to be. And when I look into your eyes, I see a pillow talking night and I can hear. Oh, the next morning we make. I'm so in love. Through you I live and love again. Open the path to happiness. Through you I learn to smile again. I thank God for you. Through you I live and love again. Trust you, just got me, take my hand. Through you I learn to smile again. I love you, I love you, I love you. Now it's been 3 years since we've been in love. And you keep doing things to show you. Confidence you give lives in me. I vow to never break your heart, I'll never let you down. For better or worse, I'll always be around. And with you here to share my life so complete. And because of you, I know how it feels to be. When I look into your eyes, I see you pillow talking night and I can hear you. Oh, the next morning we make. More and more, cause your love's in the air. spirit set me you give lives in me. I vow to never break your heart and never let you down. For better or worse, I'll always be around. Need you here to share my life so complete. And because of you, I know how it feels to be you. I live in love again. Open the path to happiness. Vamos a apresentar Songs of Love. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. She couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Another day for the captain of the heart. apart. She couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Too long ago, too long apart. She couldn't wait another day for the captain of the heart. And tell me that we belong together.

som de Fleetwood Mac, Hold Me, encerrando por aqui a primeira hora nesta segunda-feira. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2023. Os grandes hits, os grandes sucessos da música romântica para você. Nós vamos dar uma paradinha já já e eu estou de volta. Estamos apresentando Songs of Love. Songs of Love. O romantismo está no ar. Está no ar. Peça sua música pelo WhatsApp da Sertão Central AM. Por texto ou mensagem de voz. 88 999 30 1300. 8h53. Sertão Central. Sertão Central. Voltamos a apresentar Songs of Love. Muito bem, voltamos e agora tem Jason Mraz, Lucky. Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know, they don't how, know long how long it takes, waiting for a love like this. Saying we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed the way we have stayed. Lucky to be coming home someday. Shooting on better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away. I was lost. You see, I've never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting you. the shooter known better. To lie to one as beautiful as you. Yeah, I should've known better. To take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive? Our love for granted all along. I'm trying to explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back home. Should've known better. To lie to one as beautiful as you. Yeah, should've known better. To take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive? Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be alone tonight. Say goodbye and say hello. Sean, it's good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away, then damn you. Go on, do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm undecided. And your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong and do me right. Tell me lies. Oh, but hold me tight. Say your goodbye for the morning light, but don't let me be lonely tonight. damn you, go on, do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, do me right, tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Don't let me be lonely. Songs of love. Songs of love. Clássicos românticos na sua noite. This old guitar taught me to sing a love song. Showed me how to laugh and how to cry. It introduced me to some friends of mine and brightened up some days. It helped me make it through some lonely nights. Oh, what a friend to have on a cold and lonely night. This old guitar gave me my lovely lady. It opened up her eyes and ears to me. It brought us close together, and I guess it broke her heart. It opened up space for us to be. What a lovely place, a lovely space to be. This old guitar gave me my life, my living, all the things you know I love to do. The serenade, the stars that shine from a sunny mountainside, and most of all to sing my songs for you. I love to sing my songs for you. Yes, I do, you know. I love to sing my songs for you. Acabou encerrando por aqui com John Denver, This Old Guitar, aqui no nosso Songs of Love, nesta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Eu sou o Júnior Pinheiro, fico por aqui, um beijo no seu coração, amanhã tem mais. Tchau, tchau. Songs of Love. Songs of Love. O romantismo está no ar. Está no ar. Sertão Central AM, 41 anos. Sua melhor programação. 97. Está no ar a Voz do Brasil. as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: melhores condições de trabalho para catadoras e catadores de recicláveis. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina medidas que devem gerar mais renda à categoria. E beneficiar 1 milhão de trabalhadoras e trabalhadores. Luciana Colares de Holanda. Os decretos assinados pelo presidente Lula foram construídos com a ajuda dos catadores de todo o país. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. 21 milhões e 800 mil famílias começam a receber benefícios este mês do programa de transferência de renda do governo federal. Vão ser mais 13 bilhões de reais circulando na economia. E também começam pagamentos do auxílio gás. Estados Unidos formalizam a intenção de aderir ao Fundo Amazônia. Um dos resultados do encontro do presidente Lula com o presidente norte-americano Joe Biden na última semana. Vamos falar sobre os resultados da visita, missão humanitária à Turquia e Chile e política externa brasileira em uma entrevista exclusiva com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Hoje, na apresentação da Voz, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet acessando voz.gov.br. Uma nova política de inclusão e geração de renda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o programa Diogo Santana Pro Catadoras e Catadores para Reciclagem Popular. As medidas criam oportunidades para esses trabalhadores. Catadores de todo o país...